Aquela voz sutil, singela, doce, quase infantil. Pareciam, vejam só, um canto lírico. Aprendi a gostar desde o início. Nada nos separa da nossa mente, somente a tua imagem, hoje e sempre. Amor, eu preciso dizer. Eu amor, nunca vou te esquecer. Não. Me avassala o coração, me coloca em desespero, me joga pelo chão. Não consigo compreender o porquê de tudo isso. Já não posso mais viver sem o apoio desse vício. Um vício de amar, de sentir e de querer. Estar junto de você é a razão do meu viver. É como estar perdido num mundo de magia, onde você se transforma em tudo que eu queria. Amor, eu preciso dizer. Amor, nunca vou te esquecer. Amor, eu preciso dizer. Amor, nunca vou te esquecer. Preciso, preciso, preciso, preciso dizer. Nunca vou te esquecer. Preciso dizer. Eu nunca vou, nunca vou te esquecer. Preciso dizer. Nunca vou te esquecer. Mas é o bonde do maluco. 10 anos pra você.